eleições 2018. Oferecimento JA Celulares, telefonia digital, as melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio da RCI a candidata Laina Nunes, ela que é candidata a deputada federal pelo Partido Novo, número 3060. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-la aqui. Gostaria, inclusive, que você se apresentasse ao nosso público, até porque, me corrija se eu estiver errado, mas é a sua primeira candidatura a um cargo público? Isso mesmo. Então, eu sou Laina, né? Como você falou, sou médica. Trabalho no Hospital Municipal e no Costa. Cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 2016. Antes disso, trabalhava no sudoeste do Paraná, na cidade de Dois Vizinhos. É a minha primeira vez como candidata. Eu atuo, né, trabalho pelo Partido Novo desde 2013. Ajudei na fundação do partido, recolhendo assinaturas. E então, porque eu tenho esse engajamento de que eu acho que pessoas comuns podem ajudar na política também, né? Que todos têm algo a contribuir. Então, essa é a ideia do partido, de que pessoas comuns podem trabalhar na política, de que nós temos que diminuir os privilégios dos políticos e devolver mais benefícios à sociedade, retirando o excesso de privilégios que hoje os políticos têm. Foi essa a minha ideia quando eu conheci o partido e resolvi me filiar. Já aqui em Foz do Iguaçu, ano passado, quando a gente fez a decisão de quem seria o candidato, foi me proposto esse desafio, né, de trazer mais mulheres para a política, das mulheres terem uma participação mais ativa na política. E então eu estava grávida na época, né? Eu tenho 3 crianças pequenas, foi um desafio mesmo, mas encarei e me coloco hoje à disposição da sociedade para trazer benefícios para o Paraná, mas para o Brasil também e para a cidade de Foz do Iguaçu, que precisa de um representante no Congresso. E você tem 28 anos e vem de Vila Velha, no Espírito Santo? Eu nasci em Vila Velha, no Espírito Santo. Saí do Espírito Santo em 2008. Fui para o Rio de Janeiro. Estudei medicina na Universidade Federal Fluminense. Quando me formei, vim para o Paraná e trabalhei no Sudoeste. E daqui em Foz do Iguaçu está desde que ano? Desde 2016. Portanto, né, atuando na medicina aqui na cidade de Foz do Iguaçu, você falou um pouquinho sobre a motivação até de entrar na política, né, de participar desse processo de constituição do Partido Novo. Gostaria que você falasse também sobre a motivação para ser candidata a deputado federal, que a gente sabe que é uma eleição bastante dura, envolve muitas vezes cifras altas, né, nas campanhas aqui no estado do Paraná. Como é que foi essa decisão, então, de se lançar como representante, né, como postulante à Câmara dos Deputados? Isso foi uma decisão em conjunto dentro do partido, porque a gente acredita que as principais mudanças que o Brasil precisa dependem do Congresso Nacional. Então, foi uma decisão de que seria que o partido, por ser um partido pequeno aqui no Paraná ainda, lançaria somente candidatos ao Congresso Nacional. E aqui no Paraná são 16 candidatos a deputado federal. Né? É uma campanha, como você falou, bem difícil, porque nós não usamos nada, zero de dinheiro público na campanha. Então, essa campanha é financiada com recursos próprios do candidato e também com doações de simpatizantes e filiados do partido. Então, é uma briga assim, contra gigantes, realmente, porque o nosso foco é no boca a boca e nas redes sociais, que hoje é uma maneira... É a maneira mais barata de se alcançar um número maior de pessoas. Então, foi essa a motivação da eleição para deputado, para a candidatura a deputado federal. E uma das perguntas que eu estou fazendo a todos os candidatos que passam por aqui é com relação justamente à questão dos recursos na campanha, fundo partidário. Uhum. Você disse que não recebe nenhum recurso de origem pública na sua campanha. Gostaria de saber também, se eleita, qual sua visão a respeito aí dessa questão, né, do financiamento público de campanhas aqui no Brasil? Eu vou dar um exemplo, né, para embasar essa resposta. Então, por exemplo, a gente teve, né, entre fundo partidário, entre horário de televisão, fundo eleitoral, um gasto de 3,5 bilhões de reais. Né? Esse ano, a gente tem a instituição, não sei se todo mundo conhece, mas chamada CAPES, que é uma instituição voltada à pesquisa, que dá bolsas, né, para estudantes universitários, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós tivemos um corte de 2,2 bilhões da CAPES e o resultado vai ser desastroso para o ano de 2019, porque nós vamos ter corte de bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Então, o que, que eu penso disso? Né? O Brasil está gastando um dinheiro absurdo com campanhas de políticos e cortando da educação. Um país que quer crescer, um país que quer ser rico, qual que tem que ser a sua prioridade? A política ou a educação? Da mesma forma, né, nós temos um gasto muito grande com a Câmara, né? E com o Congresso. O Congresso custa em torno de 29 milhões por dia, enquanto que a verba destinada para o Hospital de Clínicas de Curitiba é um pouco mais de 8 milhões. E o hospital padece, né? Ainda precisaria de mais. Ou seja, a gente está gastando mais com políticos do que com saúde. É, por isso que, para mim, na minha concepção, por mais que isso torne a minha campanha mais difícil, é inaceitável usar um dinheiro público sabendo que nosso país está em crise e nós estamos padecendo de serviços essenciais. É, a minha ideia, se eleita, ao entrar, né, na administração pública, é ser exemplo. Porque assim, se eu chegar para você, Guilherme, e falar, eu vou chegar lá e vou propor que todo mundo vai cortar a verba de gabinete. É utópico isso, não vai acontecer, né? O meu projeto não vai passar. Mas, se eu chegar e for exemplo, daí eu vou ter, né, força para propor alguma coisa e vou poder gerar uma mobilização popular para pressionar os outros parlamentares a fazer o mesmo. Então, suponhamos, né, eu chego lá, vou cortar 2/3 de verba de gabinete, porque é um compromisso que eu assinei com o partido, diminuir pelo menos pela metade o número de assessores e vou começar a economizar e devolver esse dinheiro aos verdadeiros donos, que é o povo. Então, essa é uma maneira de gerar uma pressão para que os outros parlamentares façam o mesmo. E eu, em relação ao fundo, ao financiamento público de campanha, eu sou completamente contra. Eu acho que nós não podemos nos dar um luxo nesse momento de gastar esse dinheiro que é tão sagrado, o dinheiro dos nossos impostos, com campanha de político. Aqueles que realmente estão dispostos a servir, que devam, né, mostrar esse compromisso com a população financiando suas próprias campanhas. Também uma pergunta aqui que eu faço, né, aos candidatos que passam aqui por essa bancada é com relação às principais bandeiras, né, que pretende defender, uhum, se eleito na Câmara dos Deputados. Né? No seu caso, quais são as principais, além dessa questão que você já comentou aí sobre redução de custos e tudo mais, o que é que você pretende levar aí como bandeiras principais mesmo de um mandato lá em Brasília? Uhum. Uma das nossas bandeiras é a simplificação e redução dos impostos, né? Também para a gente falar nisso, a gente precisa diminuir custos do Estado, né? Não entrando novamente no que eu falei, mas a gente precisa reduzir custos para então poder reverter isso daí em prol da população, diminuindo impostos. Hoje nós temos muito um sistema tributário muito complexo e muito pesado. Quando a gente fala em diminuição de impostos, a gente ajuda o Brasil, ajuda aqueles a que querem empreender. Hoje no Brasil é muito difícil de empreender. E aí quem é o principal salvador da pátria? Quem é que pode gerar emprego e ajudar a população? Somos nós mesmos. Então nós precisamos que as pessoas tenham mais coragem para empreender e assim gerar emprego. Hoje eu escuto muito as pessoas falando, né, que vão gerar, os candidatos falando que vão gerar emprego a partir da máquina pública. A máquina pública, ela já está muito grande, né? Tudo bem, a gente precisa retomar obras de PAC. Isso vai gerar emprego? Vai. Mas o que mais vai ajudar é se a gente ajudar o pequeno empresário. Esse ano, eu sou médica, o meu marido também, mas esse ano a gente tentou investir numa outra área e abriu uma revenda de gás, uma coisa pequena. A gente tem 7 funcionários. Mas, enfim, é um número pequeno de 7 funcionários, mas nós estamos empregando pessoas que estavam desempregadas, né? Se o brasileiro... E aí a gente escuta de algumas pessoas, eu queria fazer o mesmo, eu tenho vontade de abrir um negócio, mas eu tenho medo. As pessoas têm muito medo. A gente está numa fase que as pessoas têm medo. Mas as pessoas... sentissem um apoio do Estado, ao invés de se sentirem atrapalhados pelo Estado, para poder investir, né, para poder empreender, nós iríamos crescer, nós também iríamos gerar emprego. Então, essa é uma ideia, gerar emprego, se tornar o Brasil mais simples a partir da redução de impostos. Falando especificamente da região de Foz do Iguaçu, a nossa região é uma região muito peculiar, porque nós somos uma região de fronteira, uma região de fronteira diferente de outras fronteiras que nós temos no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma circulação de pessoas muito grande. E falando especificamente na área da saúde, isso reflete em dificuldade de gestão, porque nós recebemos uma verba de acordo com aquilo que é estabelecido pelo censo. Só que a nossa população circulante é muito grande. Nós temos aí um hospital municipal que é um hospital que não é de alta complexidade. Então, a gente tem profissionais capacitados de neurocirurgia, de ortopedia, para fazer determinados tipos de cirurgia, mas eles não podem fazer porque o hospital não está cadastrado. E o que, que é a população? A população sofre porque tem que ficar um longo tempo esperando na fila para fazer essas cirurgias em um outro hospital. Então, Francisco Beltrão, que é uma cidade menor, né, tem um hospital de alta complexidade e nós aqui não temos. Então, nós precisamos de ajuda aqui, nós precisamos de alguém que olhe por nós aqui em Foz do Iguaçu para ajudar o nosso hospital se tornar um hospital de alta complexidade. E como eu falei anteriormente, é possível, né, falta no Brasil rever prioridades, porque um custo de um dia de Congresso Nacional é maior do que o custo mensal de um hospital de alta complexidade. Então, nós precisamos rever isso. Além disso, Foz do Iguaçu sofre diretamente com a competição, né, do nosso vizinho, do Paraguai, que acaba que se torna mais atraente ter empresas lá no Paraguai do que no Brasil. E isso faz com que nós tenhamos menos emprego. Então, nós precisamos tornar a nossa cidade mais atraente para investimentos. Você falou aí sobre questões relacionadas também à educação, né? Ciência aqui no Brasil, cortes de verbas que foram feitos. Uhum. O que é que você pretende também com relação a isso, se eleita deputada, né? Que bandeiras defender nessa pauta específica de educação e ciência? Uhum. Então, hoje no Brasil, nós temos eu falar primeiro de educação de maneira geral, nós temos um investimento alto nas universidades. Mas nós temos assim, até comparado a países desenvolvidos, mas nós temos um investimento baixíssimo no ensino básico público. Isso impede com que essas pessoas mais pobres consigam, por mérito próprio, conseguir alcançar uma universidade pública. Nós temos aí como medida paliativa as cotas sociais, que é uma coisa que eu sou a favor, como uma medida paliativa, mas nós não podemos restringir esse acesso a um grupo pequeno de pessoas que são os cotistas. Nós precisamos de uma competição igualitária. Então, precisamos aumentar os investimentos no ensino básico público. Precisamos remunerar melhor o professor. Então, saiu uma pesquisa recentemente que apenas 6% dos alunos, né, de ensino médio expressaram o desejo de ser professor. E esses alunos eram alunos que tinham rendimento mais baixo em literatura, em leitura e em matemática. Então, nós precisamos atrair, que tipo, né, de professores nós teremos no futuro se nós não conseguimos atrair esses jovens jovens bons para a profissão de professor. Então, nós precisamos mudar nesse cenário que a gente está andando, nós não vamos conseguir melhorar a nossa educação. Em relação à ciência, alguns países têm parcerias público-privadas, né, em que algumas empresas podem fornecer bolsas para universitários, para alunos de pós-graduação, que é de mestrado e doutorado, e aí esses alunos vão receber a bolsa e desenvolver os seus projetos, projetos em prol dessa empresa. Hoje a gente já tem programas de mestrado até da UniOeste, que é desenvolvido dentro da Itaipu. Então, aquele aluno desenvolve projetos que trazem melhorias para a empresa e automaticamente recebe uma remuneração. Então, a gente precisa fortalecer e normatizar esse vínculo, né, entre as parcerias, no caso público-privadas, dentro das universidades públicas. Estou conversando aqui na RCI com a candidata Laina Nunes, ela que é candidata a deputada federal, né, pelo Partido Novo, número 3060, título de eleitor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E nós temos aqui várias formações, né, entre os candidatos aqui na cidade, temos desde advogados, sindicalistas, no seu caso, formação na área de medicina, atuação como médica. Uhum. Você acredita que essa formação ela pode até fazer diferença com relação a pautas relacionadas à saúde pública a ser eleita deputada? Sim, eu diria que não só a formação puramente, né, mas o dia a dia, né, aquele contato com as necessidades da população. Se eu tivesse totalmente alheia do serviço público, eu diria que até a formação não seria o suficiente. Por mais que a gente tenha uma formação voltada ao serviço público, é a vivência que traz uma bagagem para que a gente veja as necessidades. Então, além do curso de medicina, eu sou mestranda de saúde pública em região de fronteira da União Oeste. Isso daí é bem interessante porque traz um conhecimento das peculiaridades da nossa região, da região de fronteira, né? E faz com que eu veja que nós precisamos de políticas públicas específicas para a nossa região e um olhar diferente, né? Além disso, o que eu percebo? Hoje nós temos uma joia aqui na cidade, né? Um local que produz conhecimento, em que a gente tem métodos avaliativos das políticas públicas, só que nós não temos a quem repassar esse conhecimento. Então, nós fazemos uma pesquisa, encontramos um resultado e não temos a quem repassar. Se nós tivéssemos políticos engajados em ouvir, nós poderíamos ter, isso poderia refletir diretamente na qualidade dessas políticas. Por exemplo, eu estudo o Mãe Paranaense, né? Se nós tivéssemos se reportar depois de encontrar os resultados, isso poderia refletir em melhora. Então, nós precisamos dar ouvidos a esses pesquisadores que hoje eles fazem realizam métodos avaliativos muito importantes. Nós sabemos que, como eu já citei, até a eleição para deputado federal é uma eleição complicada. Foz do Iguaçu, historicamente, tem até uma fragmentação de votos. Gostaria de saber aí como é que está a sua campanha, não só aqui na cidade, mas também em municípios vizinhos, em outras áreas, visando justamente essa questão dos votos necessários. Porque você me disse que o partido, né, ele está com 16 candidatos a deputado. Uhum. Mais ou menos, quanto que vocês calculam até de votos aí que são necessários para conseguir se eleger nessa composição que vocês montaram? Então, o partido precisa aproximadamente 200 mil votos para os 16, né? Desses 16, a partir de 200 mil votos, vai ser eleito aquele que tiver mais votos, mas que tenha no mínimo 10%. Então, precisa de pelo menos 20 mil votos para a eleição. Nós estamos sendo bem pé no chão e sabemos a dificuldade, porque a nossa campanha é uma campanha muito pequena, já que a gente tem recursos escassos. Então, nós estamos cientes da dificuldade. No caso, a minha candidatura, nós focamos Foz do Iguaçu, né, Santa Terezinha, São Miguel, a gente também tem alguém nos ajudando em Toledo, e o Sudoeste, pelo fato de já ter morado lá, né, de terem, né, filiados ao partido ajudando lá também. Então, seria Pato Branco, dois vizinhos, Francisco Beltrão, Salgado Filho, temos colegas trabalhando todos voluntariamente nessas regiões também. Portanto, uma das diferenças, até você até me citou aqui, que o Partido Novo decidiu não lançar candidatos a deputado estadual para focar os esforços em candidatos a deputado federal. Enfim, uma das questões é que justamente vocês, entre os 16, né, pretendem fazer uma base coesa para que daí o mais votado possa ser eleito. Isso mesmo. Portanto, né, o cálculo em torno de 20 mil votos que vocês fazem aí para conseguir a eleição, essa é uma pergunta que eu faço para todos os candidatos aqui, para que conheçamos realmente o panorama em cada uma dessas coligações. Estamos já chegando aqui ao final, né, dessa entrevista, mas eu vou deixar aqui o espaço aberto agora, né, no último minuto aqui, para que você, candidata Laina Nunes, número 3060 do Partido Novo, possa aí fazer uma mensagem, né, mandar uma mensagem aqui, dialogar diretamente com o nosso ouvinte que nos acompanha em Foz e região. Então, eu queria é provocar uma reflexão, né, ao ouvinte, que possa refletir e pesquisar em relação ao seu candidato, né? O quanto que seu candidato tem gastado de dinheiro público na sua campanha? Às vezes é uma campanha suntuosa, em que você tem visto muitas bandeiras na rua e se torne e tenha vontade de votar nesse candidato. Mas reflita sobre as suas propostas e reflita. Se ele está gastando 2 milhões de dinheiro público agora, ele vai fazer as mudanças que o Brasil realmente precisa se eleito? Ele vai respeitar o seu dinheiro se eleito? Ele vai diminuir privilégios, cortar privilégios dos políticos e reverter esse dinheiro em prol dos serviços essenciais, que é saúde, segurança, educação? Então, hoje eu me coloco à disposição da sociedade com essa garantia de que eu respeito o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos, que eu respeito o dinheiro público. E que eu acredito que o dinheiro do imposto é sagrado e que ele deve ser revertido para aquele que mais precisa. Então, eu convido todos também que puderem conhecer a minha página no Facebook, é Laina Nunes, L-A-Y-N-A, meu número é 3060, e que assista vídeos e que leia as propostas. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra esse conteúdo no nosso site sempre.rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento: JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.